ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Cultura AM. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho o telefone para você também nos dar a alegria da sua participação. Já deixa lápis, papel, caneta e tal, para anotar, né? Um número só de telefone, é facílimo, em vez de a gente ficar dando aqui 5 números, 3 números, é um número só com várias linhas. Então, é assim, ó, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas, que o sistema funciona da seguinte maneira: quando uma linha está ocupada, automaticamente a outra ligação cai numa outra linha que está livre, são muitas linhas. Então, eu gostaria que você anotasse o nosso telefone, que é o 21823081, e depois nos desse a alegria da sua participação, tá bom? Já eu passo o telefone. E agora nós vamos ouvir o pedido do Benedito Pupa, da cidade de São Bernardo do Campo, que pediu com Carmen Miranda, Adeus Batucada. Depois nós vamos ouvir o pedido do Aparecido Souza, que mora no condomínio José Bonifácio. E depois tem o pedido do João Martins, que mora na cidade de Santo André, que pediu com Anacide Almeida, Eu Sei Sofrer. Vamos lá então? Vamos lá. Bandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus, meu bandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Eu, criança com samba, eu vivia sonhando. Acordava, estava tristonha, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, sambando se goza neste mundo. E do meu grande amor, sempre eu me despedi, sambando. Mas da batucada, agora desperto, chorando. E guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida. Adeus, oh, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, e com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Thank you. ainda mais. Por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, piteira vaidosa e muito mentirosa. 5 mil réis, 200 mil réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata que, em vez de barata, oferece ao mocinho uma mulata. Quem dá mais por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 5 mil réis, 21 e 500, 50 mil réis. Ninguém dá mais de 50 mil réis. Quem arremata o lote é um judeu. Quem garante sou eu pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte? Só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, que exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais, quem é que dá mais de um conto de resto? Quem dá mais, quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais? Thank you. Nós ouvimos o pedido do João Martins, da cidade de Santo André. Aracide Almeida cantou de Noel Rosa, Eu Sei Sofrer. Para o Aparecido Souza, do Condomínio José Bonifácio, Noel Rosa cantou dele, Quem Dá Mais. E para o Benedito Pupa, da cidade de São Bernardo do Campo, Carmen Miranda cantou de Simval Silva, Adeus Batucada. 8:34, a gente vai ouvir agora o pedido da Maria Rosa, que mora no bairro da Moca, e pediu com Vicente Celestino, O Ébrio. Depois, tem o pedido do Dilermando de Falco, da cidade de Ribeirão Preto. O Dilermando de Falco pediu com Patrício Teixeira, Gavião Calçudo. Tudo terminou, só nas tavernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada vinha e tinha alcova de city. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver-me na miséria, falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campana deixai que os vermes pouco a pouco venham terminar. Este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar. Pois seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Jorge. DJ, vem meu amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Chorei, porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Quem tiver mulher bonita, responda do gavião. Ele tem unha comprida, deixa os maridos na mão. Mas viva quem é solteiro, não tem amor nem paixão. Mas vocês que são casados, cuidado com o gavião. Aí foi o pedido do Dilermando de Falco, da cidade de Ribeirão Preto. Patrício Teixeira cantou de Pixinguinha, Gavião Calçudo. E para Maria Rosa, do bairro da Moca, Vicente Celestino cantou dele, O Ébrio. A gente quer agradecer demais a todos os participantes do programa de hoje, a todos que já participaram do nosso programa, a você que está nos ouvindo. Nosso muito obrigado pela sua audiência qualificada, diga-se de passagem. Eu gostaria que você também ligasse para a gente, participasse do nosso programa, assim como os nossos amigos participaram do programa de hoje. Um tempinho só que você vai perder e vai dar uma alegria enorme para a gente participando do nosso programa. É só você ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você disca, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, como fez aqui o nosso amigo Dilermando de Falco, de Ribeirão Preto, e tantos outros. Ligaram pra gente até dos Estados Unidos. Liga pra gente também, né? Então, aí você liga, fala o nome da sua cidade, o nome do seu estado, né? E pede a sua música, é só isso. E o telefone é um número só, mas dificilmente você vai encontrar o telefone ocupado, porque são várias linhas, e quando uma ligação está sendo atendida, a ligação seguinte cai em outra linha, e assim sucessivamente. Tem bastante linha aí para atender vocês, viu? Então você não vai perder muito tempo assim na sua vida, só um tempinho vai dar uma alegria muito grande para a gente. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Antes da gente encerrar o programa, eu vou repetir o número e vou ficar aqui torcendo pela sua participação, tá bom? Vamos continuando com o nosso programa? Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. 8h43, a seguir Francisco Alves e Mário Reis. É um riso que provoca uma vingança. O mundo dá muita volta, quem zombou pode chorar. sempre, porque eternamente te sorri pra não chorar, pra não lembrar de quem sofreu, por mim padeceu, pra não me ver penar, pra não me ver penar, pra não me ver penar, chegou a ser humilhada, eu não pude aproveitar aquela alma abandonada. E quantas vezes ela sorrindo me pedia, por favor que eu não abandonasse o seu amor. Sorrindo, sorrindo, sorrindo sempre, porque eternamente te sorri pra não chorar, pra não lembrar de quem sofreu, por mim padeceu, pra não me ver penar, pra não me ver penar. Porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. O que eu vesti por este amor, talvez não compreendestes. E se eu disser, não creio, depois de derramado, ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. Meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Compreendi o erro de toda a humanidade. Choram com prazer e outros com saudade. Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei. Todo pranto esconderei. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. Meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver do meu coração. Cartola cantou dele, Carlos Cachaça, Quem Me Vê Sorrindo, João Petra de Barros, de Noel, Gradim, Ismael Silva e Chico Alves, Sorrindo Sempre. Alacide Almeida, de Roberto Martins, Não Deve Sorrir Pra Mim. E Francisco Alves com Mário Reis, de Noel Rosa, José de Oliveira, Cartola e Francisco Alves, Rir. Entre lágrimas e risos, preferível é sorrir. E a vida, às vezes, é feita por caquinhos e migalhas. Os remendos de outra cor. Nervosa, sento na ponta da mesa, quase a morrer de tristeza, a pensar no teu amor. Eu a teu lado tive fartura e carinho, campei com a passarinho nos galhos do paraíso. Tive na vida um eterno sorriso, infelizmente não quis, para tornar-me perdido e eu uma infeliz. Às vezes, no auge da aflição, lembro-me de tua casa, não pra pedir-te perdão, pois não é justo que eu queira ser perdoada, sabendo ser a culpada de toda a nossa questão. A solidão quase me leva à loucura de ir procurar a fartura que eu deixei no teu lar. Mas a chorar, vejo na minha tristeza que não mereço as migalhas que caem da tua mesa. Uma vez, prefiro a realidade da separação a ter migalhas de amor por prêmio de consolação. Assim é que eu não posso mais continuar. Me diga se você quer ou não voltar. Peço encarecidamente, não me torne a visitar. Eu agradeço a visita que você me fez, mas por favor vá-se embora ou volte de uma vez. Prefiro a realidade da separação a ter migalhas de amor por prêmio de consolação. Assim é que eu não posso mais continuar. Me diga se você quer ou não voltar. Que você me fez, mas por favor, vá-se embora ou volte de uma vez. Prefiro a realidade da separação a ter migalhas de amor por prêmio de consolação. Assim é que eu não posso mais continuar. Me diga se você quer ou não vou. Isaurinha Garcia cantou de Jaime Florencio e Augusto Mesquita, Prêmio de Consolação. E Linda Batista cantou de Lupicínio Rodrigues e Flores Berto Martins, Migalhas. Agora são 8:53. Ah, vamos tocar mais quatro músicas aqui, que tem tudo a ver com um elemento que é um elemento desejado no mundo inteiro, né? Independente de tempo ou lugar, faça chuva ou sol, ontem, hoje e sempre, na tristeza ou na alegria, ele sempre é, vai ser e será assunto: o dinheiro. Eu lhe dei 20 e me resta tirar 3.300. Você tem que me botar 7.700. Você tem que me botar 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra pagar 3.300. 17.700. Você tem que me botar. Você tem que me botar. Você tem que me votar. 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 13.300. 17.700. Você tem que me votar. Você tem que me votar. Ai, você tem que me votar. Eu casava com toda mulher. Ai, se o dinheiro chegasse, eu casava com toda mulher. Ué, pois é, mas se o dinheiro chegasse e papai não pagasse, eu fazia. Pois é. casava, eu casava com toda mulher. Ai, se o dinheiro chegar, se eu casava, eu casava com toda mulher. Ué, pois é. Mas se o dinheiro chegasse e papai não pagasse, eu fazia um fazer. Por ver um outro viver, vivo porque sei compreender que sem trabalhar eu não vivo sossegado. Na tesoura dos amigos eu ando sempre cortado. O dinheiro não é. Não vivo por ver um outro viver, vivo porque sei compreender que sem trabalhar eu não vivo sossegado. Na tesoura dos amigos eu ando sempre cortado. O dinheiro não é. Dinheiro não é semente que planta no grão. Eu quero ver a dor dele e eu tenho que trabalhar. E ando a linha até porque tenho dor. Meu Ciro Monteiro cantou de Felisberto Martins, Dinheiro não é semente. Vicente Celestino, de Senhor, que vale a nota sem o carinho da mulher. Anjos do Inferno, de Antônio Almeida e Alberto Ribeiro, Se o Dinheiro Chegasse. E Manezinho Araújo, de Luiz Gonzaga e Miguel Lima, 17.700. Nós estamos encerrando o nosso gramofone, que volta amanhã às 8 horas da noite. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, assistente de produção Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. E como eu prometi, vou repetir o telefone e vou esperar a sua ligação, tá bom? O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Agora continue conosco, já já tem as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. É rapidinho, a gente volta já. A Cultura AM apresentou Gramofone. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia.